nós dois. Jamais poderia pensar que voltasse sozinha depois. O mesmo garçom se aproxima, parece que nada mudou. Porém, qualquer coisa não rima com o tempo feliz que passou. Por uma ironia cruel, alguém começou a tocar um samba canção de Noel, que viu nosso amor começar. Só falta agora a porta se abrir e ele ao lado de outra chegar e por mim passar sem me olhar. Só falta por uma ironia cruel, alguém começou a tocar um samba canção de Noel, que viu nosso amor começar. Só sem me olhar, só falta agora a porta se abrir ao lado de outra chegar e por mim passar sem. Thank you.